Portugal Alternativo. Às terças-feiras e sábados, na Rádio Antena Web, David Félix levou-te ao mundo da música alternativa portuguesa. Agenda de espetáculos, lançamentos, entrevistas, o artista do mês e muito mais. É o que vai poder ouvir neste Portugal Alternativo. Às terças-feiras, entre as 21 e 22, e aos sábados, entre as 22 e 23 horas, Portugal Alternativo com David Félix, na Rádio Antena Web. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionando-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. A Rádio Antena Web passa a apresentar todos os sábados às 21 horas um espaço dedicado às artes em Portugal, com um especial enfoque na música e no teatro portugueses. Portugalmente Falando, um programa com a apresentação de Joana Santos. Portugalmente Falando, todos os sábados, entre as 21 e as 22 horas, na Antena Web. A vida é uma montanha-russa. Ora pelas suas peripécias, ora pelos seus momentos de estranha acalmia. E por muito que queiramos, não conseguimos senão ficar feitos no oito. Feito no oito começa agora com Carlos Bonaparte. Control, hablando en alta voz, eres mi corazón. Y yo, tratando de escuchar, no me puedo explicar, extraña sensación. Quieres entender y me mandas a callar diciéndome no me debo sorprender, porque si es la realidad de nuestro amor y yo no tengo armas para enfrentarte. Pongo mis manos, manos al aire, solo me importa. Me puedo imaginar que todo cambiará. Hoy, aunque todo sigue igual y me mandas a callar diciéndome que tienes que dominar, va a ser el final y yo no puedo así, no tengo armas para enfrentarte. Alma. Christian. Bye, Beck. Thank you for having us here. It's a pleasure. Olá, caros ouvintes. Boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Feito no Oito. Pois é, pois é, pois é. Tarde, noite, agora já mesmo noite de muito frio. Que frio. Pois é, mas eu cá estou de volta para lhe trazer mais algumas curiosidades, algumas coisas que fui tomando conhecimento no dia-a-dia. Aliás, ao longo do dia de hoje, ao longo dos últimos dias. Bom, antes de mais, deixe-me partilhar consigo a felicidade enorme que tenho em estar tudo a recompor-se. Finalmente já está tudo bem. Não tenho havido imprevisto nos últimos dias. Ainda bem, temos conseguido ultrapassar tudo. E eu quero agradecer ao nosso estimado ouvinte por estar connosco, por continuar connosco e por sermos cada vez mais. É bom, é bom. É mesmo muito bom. Enfim, sabe que eu hoje quando estava, enfim, no decorrer do meu dia, lembrei-me exatamente daqui do Feito no Oito, porque deparei-me com uma situação muito curiosa. Esta tarde fui ao café, como de quanto em vez vou, e deparei-me com uma nova revista, bom, como será de cada conhecimento da maior parte das pessoas, há algumas revistas, e o Jornal de Notícias também, algumas revistas que são distribuídas a pessoas portadores de deficiência visual. Pronto, revistas em Braille, portanto. Ora, o que hoje encontrei foi precisamente uma nova revista, também em formato para invisuais, portanto, em Braille. Esta revista eu não a conhecia ainda em Braille, chama-se Contacto. E o que me surpreendeu foi encontrá-la precisamente lá no café. Ou seja, essa revista começou a ser distribuída no café. E não a particulares, mas sim no café. Pronto, é mais um avanço. É mais um avanço. Claro que o dono do café acrescentou para além do Braille, da revista continha um CD de áudio. E automaticamente se ouviu a afirmação de que era para, pronto, assim como o Braille era para os cegos, o CD era para os surdos, não é? Pronto. O problema é que um CD áudio não sei se resulta muito bem para pessoas que, enfim, portadoras de surdez, não sei. Eu gosto mais de utilizar esta expressão, portadores de deficiência auditiva ou portadores de deficiência visual. Acho que chamar cegos ou surdos, já as palavras já por si são agressivas por vezes. Ou as pessoas é que as tornaram agressivas ao denotá-las de uma forma. Ou ao conotá-las de uma forma denotativa. Pronto, e então gosto mais de utilizar. Fica mais pomposo, fica mais radiofónico, não é? Não sei. Mas estou em crer que sim. Pronto, e foi o grande momento do dia. Foi achar assim uma coisinha curiosa. É um avanço, e acho que é um avanço importante, porque já se começa a ver cada vez mais, os invisuais fazem uma vida cada vez mais normal, não é? Ainda bem que assim é. E então, quando nos deparamos, assim como as pessoas leem o seu jornalzinho, não é? Pronto, o deles é diário, o nosso não. Mas pronto, também há menos invisuais do que normal visuais, não é? Portanto, É assim uma situação diferente. Mas é interessante. É interessante. E achar lá que surjam mais iniciativas destas. Parabéns à revista Contacto. E é isto que eu queria deixar esta mensagem. Parabéns à revista Contacto e à sua administração pela iniciativa que tomaram em levar avante esta projeção da sua revista. Ora bem, ficamos com Nelly Furtado. A música que tocou alguns minutos atrás dá pelo nome de Manos à Laira e foi aqui interpretada ao vivo. Vamos agora fechar com outra música. Esta não é cantada ao vivo, mas, enfim, é uma música muito calma, muito bonita e que eu gostaria de partilhar consigo. Chama-se Sinti e vai fechar a emissão número 5 do nosso Feito no Oito. Vou passar, entretanto, a emissão para o Nuno Miguel, que nos traz Cantamos Histórias. E essa tinha estado de volta para mais um Musicália. Vai ver que vai gostar. Vai para lá encontrar coisas muito interessantes que não conhecia. É uma aposta? Então convido-o a juntar-se a mim outra vez daqui a